paredões do meu Brasil. Por que é que tu faz isso? Não responde minhas mensagens, me dá um chá de sumiço. Não se faz de difícil, bebê. A sorte é que eu sou insistente e estou parado em você. Minhas mensagens, me dá um chá de sumiço. Não se faz de difícil, bebê. A sorte é que eu sou insistente e estou parado em você. Insiste em te amar. Vem, pode pisar. Vem, pode me usar. Quanto mais maltrata o meu coração, mais nessa desgrama insiste em